Eu realmente não queria que você perdesse essa oportunidade. Sabe por quê? Porque eu sei o que é acordar de madrugada com o coração disparado, eu sei o que é viver refém de um comprimido para conseguir funcionar. E eu sei também o que é a sensação de liberdade quando você finalmente se livra disso tudo. Hoje é o último dia para entrar no grupo. Depois disso, essa oferta não vai mais existir. E olha, eu não estou falando isso para te pressionar, estou falando porque me preocupo de verdade com você.